Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa regional. Então, se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM, Rádio Pedra Pintada, Itacoatiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Tá? Fique ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. E precisinha a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando na internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não foi é. Foi eu não, senhor. Pergunta, não importa mesmo. Pergunta. Algum de vocês já se questionou se as suas memórias são reais? Que pergunta é essa? Sabe, filmes como Matrix, Minority Report, assim, de ficção, geralmente, sempre tem alguém, ou acaba com alguém, que descobre que mexeram com a cabeça dele. Que nem o Wolverine, você lembra? Sei. Wolverine, de vez em quando, nossa, descobre que ele foi amigo do Dente de Sabre numa outra época, quando ele se lembra de alguma coisa, só que ele não sabe se é real ou não, se é loucura da cabeça dele. O que me intrigou muito foi Matrix. Matrix? Tipo, de tu não saber se que a tua vida realmente é real, entendeu? Ah, assim, se a tua vida é uma, se tu na verdade é um assim, escravo. Eu não realmente acredito nessas coisas. Não, assim. Mas é uma coisa a se pensar. Que pra pensar, não acreditar. E se? É o e se. Do e se? Tipo, a gente não acredita. Mas a gente pensa, como é, e se fosse? Se fosse, cara. É. Porque é uma coisa que é possível. Isso mesmo. É, pior que é possível mesmo. A tecnologia tá evoluindo tanto que já conseguiram fazer veia robótica, já conseguiram implantar braços e ossos robóticos, e recentemente já estão pegando forma de usar nosso calor corporal como bateria. Imagina só um celular que já estão desenvolvendo, um celular assim. Tu tá sem bateria, tu só segura o celular. Coloca ele debaixo do sovaco. É. E a ideia do Matrix é justamente isso. As máquinas pegam os seres humanos e usam como bateria. Bioenergia. Até uma pilha, enfim. É, uma coisa transforma um ser humano numa coisa patética aqui. Uma pilha hoje em dia é uma pilha. Tipo, usa e joga fora. É. Isso é o ápice da escravidão. É um lugar adequado, né, gente? É. Vamos ensinar esse povo. É isso aí. Tá, pode jogar pilhas e baterias. Existe um lugar para pensar isso. Se não existe, você separa de algum jeito. Pra isso existe a reciclagem. Mas e aí? E se você descobrisse que suas memórias são falsas? Tipo, ah, minha esposa é minha esposa, meu cachorro é um gato. O Vingador do Futuro. O quê? Tipo um gato. Não, aí tu lembrou o quê? O Vingador do Futuro, né? É isso aí, Total Recall. A versão original com Schwarzenegger, que é essa nova, é uma bela de uma porcaria. Não, cara, eu prefiro ficar com a antiga. É dela que eu tô falando, antiga. Isso, a antiga é Schwarzenegger. Schwarzenegger era uma. Ele consegue quebrar uma barra de ferro sozinho. Ah, mas é menor que o André, o gigante. Tipo, peraí, deixa eu... Só uma curiosidade. Esse Vingador do Futuro antigo, é aquele que tinha um cara que abriu o paletó dele e tinha um carinha dentro da barriga dele? Isso. Abre a sua mente. Isso. Cara, eu tive pesadelos por uma semana com aquele carinha. Eu era criança. Eu tive sonho com a mulher de três peitos. Yeah! Tem que ser. Tinha que ser. Vamos... Enfim! A cara que o Edgar tá fazendo. Na rádio. A cara que o Edgar tá fazendo com essa afirmação. Eu sou homem, eu posso! Enfim. Então é isso, esses filmes estão aí pra isso. O cara teve uma noia, inventou uma realidade alternativa. Onde faz a gente pensar, e se fosse assim mesmo? É, porque esse é o objetivo do filme, né? É trazer aquela ideia, assim, tipo, de você se sentir numa realidade diferente da sua, entendeu? Ter uma experiência diferente da que você tem, costuma ter na vida, e você fazer você pensar. Por isso que torna o filme interessante. Tá, ainda não responderam nem nada. Não, a resposta é... O que você faria? Tipo, sair correndo? Qual é o plano? Cara, por causa de tu não poder confiar em ninguém. Não sei, cara. O que vocês fariam numa situação dessa? Porque acho que a priori, o cara teria que fugir. Porque se ele descobrisse que, na verdade, as pessoas ao redor dele são pessoas que querem matar ele, digamos assim, que só estão protegendo ele de não lembrar do que ela tem que lembrar. Vamos lembrar do tentar total recuperar. Então a primeira coisa que você ia saber é que você é tá... Pode até não se matar. Você lembra daquele filme do Jim Carrey, Show de Truman? Cara... Que todo mundo é... Não, já, isso é uma coisa também a se pensar. Tipo, já pensou se a sua vida for um reality show e você... Todos os mundos ao redor são atores e estão... E tem gente filmando, tipo, até no banheiro. Ou seja, a pessoa, ela meio que ia pirar, tem uma lobotomia, alguma coisa assim, não sei. Uma lobotomia. Uma operação no lóbulo. Como diz o velho e conhecido ditado, quem não arrisca não entra mosquito. Não é assim. Em boca fechada, espeto de pau. Não, mas a gente usa a expressão lobotomia pra quem vai pirar. Não, tipo, pra quem vai virar... Uma vez eu vi uma... Quem vai passar do estado normal pro estado vegetativo. O que vai parar de funcionar. Tipo, uma vez eu vi num... Sabe aquele reality de perguntas e respostas e tal? Com os estudantes. Uma vez eu vi um cara que respondeu que o ato de se transformar em lobo tinha lá licantropia, não sei o que lá, e lobotomia. Ele respondeu lobotomia. Nossa, vamos logo começar o programa, que esses 5 minutos estão zoados. É, vamos lá. Deu 5 minutos? Já. Legal. Falta só 2 horas e 51 horas para esses 5 minutos. Enfim. Esse é o detalhe. Estamos começando agora mais uma edição de Regionauta! Uhul! Literalmente no ambiente Regionauta, se vocês estão ouvindo periquitos, macacos e outras coisas. Além dessa trilha sonora muito boa. Andy, vamos falar um pouco do lugar onde a gente está? Nós estamos na base, na futura base talvez de um apocalipse zumbi, dos Regionautas. Um colégio. Colégio. Com barricadas e tudo. É. Melhor a gente não falar exatamente onde fica, vamos deixar isso pra mais tarde. É, isso aí, sobra mais comida pra gente. É. E aí, lugares? É. Deixa eu selecionar as pessoas que vão ficar aqui com a gente ainda. É. Ouviu, meninas? Nós vamos escolher, selecionar. Mande seus currículos. É. Que a gente fará a avaliação. Ficou forte. Amor, eu não falei nada, hein? Enfim. Eu ganho os currículos delas, tá? Eu vejo. É que vai ser mulher. Não. Eu vejo os currículos. Olha. Enfim. Não faz todo sentido. Gente, eu tenho uma pergunta muito louca pra vocês aqui. Qual seria a sua arma no apocalipse zumbi? Depende. Eu tô aonde? Se eu tô no escritório, se eu tô na biblioteca. Livre total. Isso. Eu posso escolher qualquer arma no mundo. Qualquer. Você está num filme, você precisa de uma arma. Ah. Katana. A minha arma? Cara. Além da katana, eu fico tentado entre ou uma katana ou um teçado. Porque a katana ela fica cega, já o teçado, ele. Também fica cego. Ele fica cego. Qualquer lâmina no mundo vai ficar cego. Sim. Só que a katana tem um poder de corte muito maior do que o do teçado. Sim, só que o teçado tem uma coisa, tem durabilidade das lâminas. E você sabe se da katana não tem? A da katana tem. Cara, sabe quanto era o tempo que levava pra fazer uma katana original naquele tempo? 300 cortes ela começa a perder o fio. Poxa, cara, 300 cortes dá pra matar 300 zumbi. 300 zumbi não, ele tirou essa dedução do Kenshin, né? É, a gente não deve criar só por bem que o Kenshin era penoso, ele usava o outro lado da e funcionava perfeitamente. Já o testado, se mesmo que ele fique desamolado, tu aplica uma forcinha a mais. Quem não lembra do High School of the Dead? A arma daquele gordinho lá, Cara, ele fazia muita arma loucura. Uma furadeira, cara. Pois é, mas ele... Basicamente pegou o quê? Aqueles lançador de uma folheira, um taxador, é, tá, sei lá, taxa, não sei o que, disparador de taxa, é uma metralhadora de, e a munição tava em todo canto, ele podia usar qualquer coisa com munição. Enfim, eu acho que a pessoa já notou um pouco pelo nosso clima, pelo que a gente já falou, que o nosso tema de hoje é Apocalipse Zumbi. Apocalipse Zumbi. Por quê? Porque eu acho que antigamente zumbi era uma coisa bem... Né? Não, antigamente. Antigamente era uma coisa de terror, adulta, e que não era muito abordada. Na verdade... Os zumbis não eram famosos antigamente. É. Pra hoje em dia tá popular pra caramba. É, mas só que antigamente era aquela coisa de nicho, sabe? Era relegado aos nerds, mas hoje em dia tá mainstream, graças a Deus. Brains. É, cérebro. Já sabia falar que alguém que falava o cérebro. É. Não, cérebro. Não, e o engraçado daqueles zumbis é que eles tinham meio que consciência. É. Mas vamos debater futuramente. Vamos ouvir uma musiquinha pra relaxar. É. Ou não. Porque esse tema, se você quer relaxar, acho que você não tá num programa errado, num programa certo. É, não tá no programa certo. Mude é. Pro Breg que tá passando na situação, né? É, melhor não, né? Manda música. Left 4 Dead. Tá. O boomer ele se explode, então tecnicamente vai pra pessoa. É. Dá um cálice. Não. O zumbi de Left 4 Dead não se encaixa no padrão de zumbi. Eles são. Não, eles são zumbis. São zumbis. Eles, não. Se você for falar que uma arte não é arte, você vai estar mentindo. Não. Eles são os conceitos de zumbi com mais alguns outros conceitos de mutação genética. Porque não, os zumbis não ficaram só naquele. Ai, vamos pro inferno. Não, eles se mudaram com o tempo. Por causa que as pessoas adaptam as culturas, a seus próprios ideais. Eles arranjaram uma lógica. Porque essa coisa de zumbi do inferno, mesmo que. É, por causa que assim, nem todo mundo acredita em ser o inferno. É. Então, tem que ter uma lógica, ou seja, um vírus. Vamos fazer uma coisa diferente. Contaminou, então. Vamos tornar isso biológico. É. Isso. Que nem fizeram com a força no Guerra das Estrelas. Antigamente era mítico e tal, aí depois virou uma doença venérea. Hã? É, virou uma doença venérea. Tu não lembra dele? No episódio 1, que quando eles acham a Anakin, eles pegam um medidorzinho, e o cara tira o sangue dele, e aí faz a análise do. Da força. É, da força, de quanto ele tinha de força. Virou uma doença, sua força. Não virou um, não é mais uma parada, uma energia, uma visão do universo. É, então é, fica assim, eles vão colocar umas coisas mais técnicas, por causa que o público-alvo, o público nerd, tende a ser muito. Ele quer saber o motivo, ele quer saber. Como tem que ter uma lógica pra tudo. É. Então eles transformaram os zumbis em coisas. Dentro dos padrões. Em coisas biológicas, um fator biológico. É. Que são, na maioria das vezes, os vírus. É. Isso mesmo. Mas. Começou com o que isso, na verdade? Resident Evil? Não. Resident Evil foi escolar. Esculachou de vez o tema. Colocou até garota super poderosa com lutar de Marcelo e Kung Fu na parada. Como? Não, cara, mas. Esculachou demais. Pra falar a verdade, a parada mesmo original é no jogo. É. Tudo isso é no jogo. E lá é só tiro. No jogo é só tiro. Não tem uma não, menina. O máximo que você faz é dar um chute no zumbi pra ele se afastar. Qualquer coisa. Não é só tiro, mesmo porque, tu sabe, gente boa, pra quem jogou, tu não pode atirar em qualquer zumbi adoidado porque tu não encontra bala em qualquer lugar. É. Não, pra quem jogou no hard, porque tem um bando de fãs que joga no índio, cara, regional, no normal, no hard. Normal. Já virou gosto de gosto na tua vida? Já virou Demon's Quest pra falar de game com a gente? Então, pois é. Esse negócio de. Ai, apocalipse zumbi, todo mundo tem arma. Não é bem assim. Não. Cara, você tem uma arma? Não. Você tem uma arma? Não, o governo não. Eu não tenho uma. Tem uma loja de armas aqui, tá aqui na cidade? Tem. Uma. E só vende bala, as balas. Então, não é loja de armas. Você vai pegar e tacar a bala com a mão? Gente! Não, mas tem anzol, tem anzol. Com a bala dela? Nossa, cara. Mas lá tem anzol, já é um preço. Pelo menos arranjo, bicho. Enfim. Vamos pedir que vai acontecer o apocalipse no Rio. O que você tem que ter? Um abrigo. Um abrigo? Não, arma, em questão de arma. Não, armas brancas. Armas brancas. Mulher. Todo mundo tem testado em casa. Com certeza. Faca. Não. Qualquer coisa, não. Você mesmo uma faca sempre. Não, mas de preferência coisas grandes. É, porque os zumbis geralmente atacam em grupo. Eles não ficam. Meu Deus, meu cu. Mas assim, primeiro que você vai evitar essa quantidade. É. você nunca vai pra cima de uma pancada de zumbis. É. Você não é... Não, você, as suas armas, não. Nem Apocalipse Zumbi, você ia se defender. É, primeiro que você não vai bancar o herói. É. Entendeu? Não, opa, depende de quem você está falando. Não. É. Eu banco o herói. Não, deixa eu te dizer. Menina, eu sou um homem sensível. Em situações, como eu estava dizendo ainda agora. Eu não vou. Em situações extremas, vocês. O ser humano desperta o lado mais obscuro dele. É. E os medos também. Todos, você pode se dizer corajoso agora, mas na hora a gente não sabe, pô. Na situação a gente se fica apavorado. Amigo, olha vendo meus olhos, eu vou te dizer uma, claro que, uma realidade, eu vou te dizer uma. Olha nos seus olhos, Jefferson. Se eu tivesse escolhendo num acampamento de apoio zumbi entre você e uma menina bonita, tchau, amigo. Você não olhou nos meus olhos. Eu conheço traíra quando eu vejo. E... Tchau, amigo. Enfim, vamos lá. Você tem que ter uma, você tem que ter armas brancas, tem que ter um lugar pra você se esconder. E lembre-se, zumbis não sentem, não tem sensibilidade. Então você tem que ter um lugar pra esconder que seja bem forte. Porque ele vai se jogar na porta, vai se apertar e com a força da... Um zumbi eu acho que é a criatura mais fraca do mundo das criaturas mitológicas. Por causa que o zumbi ele é muito fraco, ele é fraco mentalmente, ele é fraco fisicamente, lento. Teve uma pesquisa que falou que um dos grandes motivos que o apocalipse zumbi não iria durar muito são os insetos aqui, são os insetos que tem muito aqui, são os outros animais, mas dependendo do caso da infecção, podia tanto durar quanto acabar logo. O sol também ia ressecar mais rápido o sol. Cara, sabe o que é preocupante também? Em relação à patrulha dos filmes, muitos filmes não ressaltam. É justamente isso, a contaminação geral. Porque sempre tem aquela ideia da mordida. Da mordida, tudinho. Não, é isso mesmo. Da mordida. Do arranhamento. Dos arranhões, entendeu? Mas e aí, como é que fica os alimentos? Por exemplo, o ambiente, a água, o ar. No The Walking Dead tem aquele episódio que o zumbi cai no poço, já era o poço. Se tiver um zumbi, não sai. Falou! Como é que fica? A gente vai o quê? Primeiro que não vai dar pra servir a água, porque a gente não conhece o vírus. Entendeu? Fora que vírus são muito mais resistentes que qualquer bactériazinha. Tu vai botar lá, servir, beleza, tá de boa. Outra coisa, os corpos apodrecendo, eles pedem e geram outra série de problemas. Pois é. Tu desde a irritação nos olhos até doenças que tu pode pegar só respirando. Já pensou você no apocalipse zumbi, todo mundo morrendo de mordida, você morrer de doença? Outra coisa interessante, sabe o que patética. E como eu vi em alguns filmes, é a pessoa lá e lá com na pancada lá com o zumbi toda cheia de sangue. Como que ela não se contaminou, cara? Bem, é porque assim, a pele oferece certa resistência. O importante é não chegar nos vasos. Vasos como? Boca, lábios, nariz ou olho. Basicamente como se fosse uma DST. O cara tá meio solitário, virar zumbizinho, depois de uns 6 meses olhando. Acho que não acontece isso não. Será? Acontece. Tem todo tipo de pessoa. Dark Horse. Não aconselhamos. Não aconselhamos. Use camisinha. Enfim, apocalipse zumbi. Aqui onde estamos, ia ser tenso. Não é verdade? Primeiro que a gente já falou. Deixa eu falar uma coisa que também não tratam muito nos filmes. Nos filmes, tem um protagonista com uma pistola defeituosa e uma faca de serra, consegue sobreviver o filme todinho, encontrar um abrigo e se viver bem até acabar o apocalipse zumbi. Às vezes ele até encontra a cura. Agora o exército com treinamento, com um armamento pesado, com veículos pesados. Logística. Helicóptero. Eles vão lá e morrem no primeiro mês. Mas não se esqueça do que diz aquele velho e conhecido ditado: galo de briga acaba na panela. Não, briga de galo da panela. Não. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Mais uma coisa que também não tem lógica. Por quê? Eu não sei se é porque eles são. É aquela nossa ideia que a gente tava falando agora dos heróis. Eles são metidos a heróis. No caso, o protagonista ele foge pra caramba. Com certeza, no começo, da infecção ia ser confundido com a um comportamento agressivo, ia ter por causa que as pessoas não apodrecem logo de uma vez, ia ser só uma pessoa com um comportamento diferente. As pessoas iam tentar voltar ao normal, iam capturar para fazer experiência, voltar, não. Mas depois de um tempinho, acho que umas duas semanas, as pessoas já iam estar se tocando, que o negócio é sério. Então, o exército ia durar. É, então, por exemplo, liga pro general, alô, seu coronel. Tá tendo apocalipse zumbi aqui. Ele ia rir da tua cara e ia desligar o telefone. É. Muito legal. Até surgiu o primeiro vídeo no YouTube de alguém se sendo decapitado. Dependendo do veículo de contaminação, a contaminação vai se dar com o início em um lugar. É. Porque se for igual a alguns filmes é pela natureza. Então foi pandêmico. Diretamente pandêmico. Foi pá, todo mundo. Aconteceu. Mas tem uma outra abordagem que é o paciente zero. Que é a pessoa que fez alguma besteira e foi o primeiro. E foi passando, É, sempre tem aquele. Cara, quem assistiu a Guerra Mundial C? Aquele apocalipse zumbi seria praticamente impossível de sobreviver. É. Se você não fosse o Brad Pitt, você estaria no saco. Imagina. E nem tivesse efeitos especiais. Não. Aquilo foi pra família, cara. Porque aquela infecção. Não, eu tô falando da ideia do filme. A ideia. Não o filme em si. O filme em si não foi. Detalhe. O Guerra Mundial Z é do filho do Matt Groening. Então, cara. É. Aí, deixa eu continuar então. Quem assistiu, viu? A infecção é instantânea. É. E a pessoa já vira um super zumbi. Que lá não são zumbis normais. São zumbis com o vírus. É. É o de Usain Bolt. Porque aquele bicho corre. Aquele bicho corre muito. Fabricador dos monstros também. Eles são robôs do Power Ranger. Eles se juntam e formam uma entidade maior. Autobots. Transform! Um Megazord! É. Enfim, galera, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos botar a música que é pra você relaxar um pouco o seu. Ou não, hein? Ei, pessoal, sabe o que eu tava pensando na internet um dia desse? Eu vi um negócio chamado dinheiro. Você sabe o que é isso? Não. Mas, cara, por enquanto a gente ainda não sabe, né? Então, o que ainda falta? Falta um anunciante, seja no blog ou no nosso podcast. Mas o que seria a vantagem de alguém anunciar com a gente? A gente ia defender a marca com unhas e dentes, com todo o poder que a tropa regionalta tem. Porque todo regionalta tem esse poder. Você é empresário, se acha que é interessante sua marca aparecer aqui no nosso programa, entre em contato com a oficina que for presente na Avenida Mário Dias, 1272 São Jorge. Próximo batalhão. Fale com o nosso empresário. É. E vamos trabalhar juntos, porque aqui o profissionalismo rola, ou não. Ou não? Essa não, minha já acabou! Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, e a bateria? Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Cara, esse mundo é muito zoado mesmo. Eu vou dizer porque eu acredito no apocalipse zumbi. Porque, pra quem não se lembra, no começo desse ano, no final do ano passado, né? Teve um lance do meteoro que caiu na Rússia. Ah, caiu na Rússia ou ele passou perto? Não, ele caiu. Eu lembro disso. Se vocês soubessem que por meio grau aquele meteoro não destruiu metade da Terra, porque os cientistas calculam que se ele tivesse caído meio grau mais para baixo na inclinação dele, seriam 20 Hiroshima. Nossa! Que poderiam queimar nossa atmosfera. Imagina tu respirando ar e fogo. Não seria. Não é legal. Aí já não seria uma apocalipse zumbi, seria um apocalipse de todo mundo sendo queimado. Então se uma parada dessa, meio grau, é o diferencial entre o real e o pesadelo, por que não? Por que não? Horas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, mas... Só de um meteoro. Meteoro, pá, pô, destruiu, acabou. Tem vírus que se adapta. E aí, ainda mais com pessoas extremamente espertas que ficam se medicando à torta direito, aí o vírus se desenvolve mais ainda. Por quê? Ele cria uma certa imunidade, vai criando outras variações. A ideia das vacinas também é... Porque se o vírus ele se adapta... Ferrou. Já era. E acabou! Acabou! Eu quero ir pra minha casa, não dá mais! Enganou-se. Que? Imagine só, por exemplo, vamos pegar o nosso vírus mais comum, a gripe. A gente vive... Ou um vírus que também é comum e que tem uma certa semelhança com algum vírus zumbi, a raiva. A teoria mais forte é o vírus da raiva, que ele é o mais possível. Por quê? Porque ele está em animais e ele é facilmente transmissível, principalmente o ser humano pega. As vacinas se atualizam, os vírus também se atualizam. E outros animais que têm esse vírus, eles que têm um comportamento agressivo. Muito. Não precisa ser zumbi morto, mas. Não, é tipo vivo, zumbi. Se tiver vivo, é um comportamento agressivo. Ele só não está em decomposição, mas é. Se a pessoa tiver uma diminuição da atividade cerebral dela, mental. Se eu pudesse, eu matava mil. Se ela parar de pensar muito e os instintos se aflorarem. Ela vai virar um zumbi, por causa que ela vai querer comer e não vai diferenciar entre o ser humano. A ideia do subconsciente também, né? Isso. E também há casos de pessoas que ficaram isoladas por muito tempo, que elas atacaram umas às outras por comida, pra comer, literalmente. Existem, deixa eu dizer, curiosidades da internet. Eu já encontrei situações fora, inclusive o Dark Horse já deve ter encontrado você também, Edgar, de pessoas que foram... alojado, sofreram, né? Como é que eu posso dizer? Ataques de... Zumbificação. Zumbificação. Droga. Digamos assim, mais ou menos. Teve um lance do mendigo que comeu... Do mendigo. Comeu o cara, comeu o rosto dele todo. É a droga K2 que... A droga K2, ela é feita, vamos dizer assim... Geralmente, porque tem três tipos de droga. Tem a pura, né? Eu não sei, esse conhecimento adquirido por conhecidos e... Internet, então vamos lá. Internet, enfim. Tá. Existe uma droga pura. Aí, dessa droga pura, o que sobra é o quê? Vira metanfetamina, que já é uma droga reciclada das sobras da droga. E essa K2, ela é feita ou com a droga pura, com combinações, ou com as sobras, que triplica ainda mais o efeito dela. Então... A droga já é uma porcaria, imagina o cara ou turbinando ela ou colocando mais lixo nela. E aí tem essas duas variantes. É o que é o caso do óxido, né? O óxido é o crack com, sei lá, água sanitária, com... Com pó de vidro pra fazer mais volume. Então, tu pega essas drogas e aí elas... E turbina elas, modifica elas. E os efeitos delas são variáveis. Mas essa K2, o que ela faz? É euforia, a pessoa sente menos fome, sente mais fome, muito mais fome que o normal, e sente. Famosa larica. E sente aquele coisa de agressividade, de alienação. Alienação, é. Aí a pessoa sente vontade de tirar a roupa e sair comendo o mais rápido possível. Não, é um comportamento. É basicamente praticamente padrão quando ela pode tirar a roupa e sair comendo as coisas. Sair comendo as coisas. Aí uma coisa interessante, né? Tipo, se existe uma droga assim, por que não pode existir? O pior ainda, uma substância influenciada que era isso, por que não um vírus que é transmitido pelo ar? Só que assim, o vírus não é algo que você controla, sim, entre aspas. Sim, mas a ideia é essa. Tipo, se alguém pega um vírus e bota ele pra fazer os mesmos efeitos da droga no nosso corpo, já é. Cara, mas essa pessoa, ela vai ser muito idiota pra fazer um negócio desse. A humanidade, em teoria, ela vai estar colocando-se a risco também. Quem sabe não tem vírus assim? Por exemplo, eu acho que CCD, na verdade existe. CCDs, eu acho que a gente não pode falar muito disso aqui. Os CCDs, eles são centros de controle de doenças, né? Eu tô fazendo arte com as mãos, não fica, não. aí são centros de controle de doenças, mas na verdade eles são um banco de doenças. É. Todas as doenças mais perigosas do mundo estão lá, você já viu isso em filmes. É. É real aquilo. Sabe o que eu fico pensando? Se a gente exterminasse a dengue, e lá na frente a gente descobrisse que a dengue, ela é, sei lá, cura pra AIDS, seria muito zoado, né? Então é pra isso que serve o CCD. É, tipo isso. A Guerra Mundial Z tratou esse assunto, né? A cura pra apocalipse zumbi foi as doenças que eram fatais. É, simplesmente foram erradicadas. É, e tipo assim, tu às vezes tá tão concentrado em acabar com o mal que tu não vê o bem que aquela informação pode ser capaz. Acho que é por isso que manter tudo em equilíbrio é importante, né? Mas aí você falou que seria idiota construir uma arma. Eu vou abrir uma coisa assim, um espaço mais feliz. Não, mais feliz. Essa semana descobriram que ofereceram pro governo dos Estados Unidos uma bomba gay. Que diabos estão fazendo? A bomba gay seria um conjunto de... É sério. Olha só. Seria um conjunto de feromônios que iria incentivar o sexo entre os homens num acampamento. Uma arma bioquímica que faria com que o inimigo ficasse muito, vamos dizer assim, carente e ia desestabilizar a moral da tropa. Fazem uma bomba disso. Por que não do apocalipse zumbi? Acho que o cara, aquele político lá, já fazia bomba de cura gay. Não, isso daí podia ser os aliados, mas... mas é uma arma, é uma forma de uma... É, seria uma arma... Ataque biológico. É um ataque biológico porque... É, armas químicas estão... Desmoralizam, né, por enquanto. É, porque desmoraliza. Mas o fato é que mede com o corpo dos caras. Então... Mas se jogasse na Marinha, não ia ter muito difícil. Enfim, apocalipse. Marinha americana. Apocalipse zumbi. Estamos falando do quê? Da situação em que está indo muito aqui. Amazonas, apocalipse zumbi. Ah, gente, é nível hard, ó, pra vocês verem. Até aqui pra gente, vejam lá, tá nível hard. Olha, das duas uma, ou é mais difícil ou é mais fácil, porque aqui é, não tem, aqui é isolamento. É. Aqui não. Mas é mais difícil por quê? Porque tu vê filme, prédios, que aqui não tem. É. Talvez em Manaus, tu vê o quê? Tu vê arma, aqui não tem. É. Lá nos Estados Unidos você compra uma arma carecinha. Mas se bem que aqui tem menos população, então, tipo, é, menos... Tu divide um zumbi, o próximo só daqui a 2 horas. É simples. É simples, menos população, menos zumbi. É. Seria até mais fácil. Só que eu digo nível hard, justamente por causa disso, por causa da nossa situação, nossa capacidade de se proteger. Entendeu? Seria muito complicado, porque primeiro que a gente tem lugares pra se estocar, né? Tem um bacana. Colégio. Só que eu penso também. Shoppings, lojas. Eu imagino assim, os animais. É. Que tem muito. E eu penso que se acontece a mesma coisa com os seres humanos, também acontece com os animais. Dependendo do tipo do... Isso. Macaco corre. Então, no Resident Evil passa. Então, tem os corros. Aqui nós temos o quê? Os zumbubus. Tem o quê? O que mais? A gente tem tudo à nossa volta. Até o periquito, se fosse zumbi. Então, como é que é, cara? Em qualquer lugar. Olha só. Não é só barricada que é Carapanã. Olha só. Formiga. Existem, para cada ser humano, um dado. Existem, para cada ser humano do planeta, existem 6 bilhões de insetos. Imagina só se algum dia uma abelha rainha ou qualquer coisa assim. E 6 peças de. Como é? 6 peças de Lego. Ah. Hã? Hã? Por que Lego? Porque eu vi uma vez um negócio que já foram criados. Já foram feitas mais. É, tipo, parece que umas 6 peças de Lego pra cada ser humano do mundo. Ah. Mais de. Tem. Já dá era 7 bilhões vezes alguma coisa. Tá, tá. Então, voltando. Esquecendo um pouco a. Você criança. Podia fazer um tapete de peças de Lego pra barricada da sua casa. Barricada de Lego. Os zumbi ia pisar até morrer. Não, ia ter seis. Ia ter seis. Seis pecinhas no chão. Não ia ter mais nada. Barricada de Lego. Não. Não, o pessoal da Lego então ia estar feito. Ia barricada. Foi não. Tá, mas continuando. 6 bilhões de insetos pra cada pessoa. De uma vez só. Seria aquela nuvem pra cada pessoa. E aí tu imagina isso aqui. No Amazonas é parecido com isso, ainda mais de noite. Outra coisa que me preocupa é a questão da imunidade. É. Como que seria essa questão? Pessoas mais fracas. Quem que se contaminaria pelo ar? Os nerds, poxa vida. Não, fala aí. Tem muito nerd com imunidade baixa, mano. Não, é. Ai, ai. Eu ia ser o primeiro zumbi de Itacoatiara, porque... Tu já não é? Tu ainda é o zumbi. É, só não vejo você mordendo muitas pessoas. É. O Lubeck morde, compensação. Não, mas uma coisa que você mais deveria prezar no apocalipse zumbi seria a informação. Porque, não, porque você não ia... O cara fortão, o cara bonzão, o cara dono das artes marciais... Um atleta. Não é o cara que sobrevive. Você tem que ser um cara razoavelmente forte, sim, mas você tem que ter o conhecimento, o pensamento lógico e rápido. Não necessariamente forte. É. Sempre nos filmes de zumbi... É só não seja tão sedentário igual o UFC. É sempre o popular. O UFC ia correr só duas quadras de zumbi e depois ele ia falar, não, mano, me morde. É sempre popular aquele cara com a bola de futebol americano debaixo do braço que é o primeiro. É. Com bastão de beisebol. Não, esse daí até que dura. Só em bastão de beisebol. Bastão, não por causa do cara. De acordo com a maioria dos apocalipse zumbis, a área que você deveria mirar é a cabeça. Mire na cabeça. É a frase do apocalipse zumbi. É. Mire na cabeça. É. Mas. Porque mesmo se o vírus não nasceu na cabeça e tal, mas o melhor jeito de matar um zumbi, uma pessoa, qualquer criatura do mundo é destruindo o cérebro. Isso. Que é de onde vem a informação. Ou separando o cérebro do corpo. Mas é uma frase do filme que eu vi, o cara assim. Ele chega, tá um atirador lá, e o atirador fala, desse, beleza, tá a 20 metros, tu não vai conseguir me impedir isso, porque tu tá a 20 metros, aí já, tu vai acertar meu corpo, eu tô acerto o colete. Aí, mesmo que tu tenha treinamento, acertar a cabeça já é difícil. Então, esquece esse negócio de headshot, de tiro na cabeça. Também tem isso. É, porque nem todo mundo é treinado. Mesmo uma pessoa treinada pra acertar na cabeça. Mas eu não tava falando exatamente de tiro, porque tiro vai ser o último recurso, cara, que nem todo mundo vai ter. Eu tô falando de bastão de beisebol. Você tem que pegar um ferro, uma perna manca. Você tem que pegar a sua experiência de Resident Evil 1 e aplicar. E jogar fora. Não atire em qualquer zumbi. Então é o quê? Se você for bater no zumbi, não vai bater no corpo, você não vai bater nas pernas, você vai bater na cabeça direto, mano. É até estranho, assim, quando a gente vê em filmes. Detalhe, se for um zumbi. Isso. Se for vários zumbis, derruba o zumbi. Ou corre. E corre. Derruba o zumbi que tá mais te prendendo não, e corre. É não, dá, não, dá pra, não dá pra ir de frente com muitos roupas. Zumbis. Roupas. É. Mas... Um lance que eu vi bem legal na Guerra Z é o cara pegou... Fita isolante e caderno. Livro. Isso é clássico. Cara, ele colocou no braço dele aquele livro e fechou com fita isolante. Então aquilo é uma proteção muito boa. Pra quem já treinou com um cachorro, aquilo é bom. É leve e vai tentar morder um livro. É, não tem como não. Então você, aqui ou lá, nos seus braços e pernas, seria muito útil. Nada de vestido, se quiser. Não. Apoiado. Flexibilidade, agilidade. Isso, correndo e aparecendo tudo, né? É isso que você apoia. Eu acho que é melhor uma roupa. Rapaz, é melhor um top leg do que um funeral, não acha, não? Só que lembra, se você for mordido, as pessoas vão ver seu peito até alguém te matar. Não, aí você falou de uma situação legal. Ser mordido. Aí, digamos que a pessoa que você mais ama no universo foi mordida. Vai mais. Cara, não é assim. Lembre-se. A gente vai saber, vai ter todo um lance emocional. Você não vai conseguir, mas lembre-se. No final é bye-bye. Não tem... Mas acabou. Depende, se for no braço, Na hora. Na hora. Senão não vai adiantar. Você vai ter só mais um Isso mesmo. A ideia do The Walking Dead Vocês viram que quem acompanhou isso, quem acompanhou a série, isso, percebeu que eles se adaptaram. Eles, depois do lance lá do velho que foi mordido pela perna, eles passaram a fazer com os outros. Foi mordido numa das extremidades, perna, braço. Então, puta, na hora, antes que você agora, foi mordido no tronco. Bye, bye. Tchau. Pronto, é isso aí. Coxa, até na coxa, na coxa. Até mais, não dá pra cortar. Não dá pra cortar. É extremidade. E outra, é na hora. A sua corrente sanguínea bombeia o sangue muito, muito, muito rápido. É. Então, se você. É tipo, na Guerra Z, eu acho que foi mais rápido que no The Walking Dead. O Walking Dead já foi deitar o cara e tal. O cara com um pouquinho de emoção. Na Guerra Z foi assim: o cara mordeu. Não, tem que cortar logo, na hora. Primeiro, é eu acho que seria assim. Não foi no Joel, porque o Joel que tem aquela parte mais dramática. Entendeu? Bom, vai chorando, não sei o quê. Não, conta logo, tá passando. Não, é tipo assim, ó. Doença no meu sangue. O cara olha pro braço e fala assim: poxa, braço, você me deu tanta alegria. Aquele momento, solidão, eu e você. Aí, antes que você termine de falar, aí, você tá virando. Aí ele, eu sinto muito, cara, mas chegou a hora, tá? Tchau, tchau, abraço. Adeus. E outra? Aí não torne mais difícil a situação aí, corta. Uma coisa que eu lembrei agora foi no episódio do Homer, um dos episódios de Halloween, e aí tem todo mundo vira zumbi. Especial. Cara, é tão engraçado quando o Homer vira zumbi, porque as pessoas não percebem. Rapaz, não sei o que ele. Ninguém percebe. Normal, é o papai. É tão idiota o personagem que mesmo não se nota a diferença, entendeu? Então isso você vai levar pra vida. É. Quem sabe zumbi com o papai? É que tá. Uma série. Que tá utilizando é The Flash, que é 3 episódios fechadinhos, que fala sobre a síndrome da pré-morte, que seria o protagonista, é um cara que foi curado da apocalipse zumbi, que tem pesadelos com a pessoa que ele comeu, e ele matou, que ele devorou. E também, e o mais interessante como abordaram nessa série, foi que tem pessoas que não acreditam nisso. Sabe aquele talento de tipo de pessoa? Tem as pessoas da série grande e os caipiras armados. É. E aí que os grupos de caipiras armados, eles não acreditam nessa cura. E tem aquele grupo de fanáticos que fazem tipo uma segregação, sabe? Tipo, uma vez zumbi, sempre zumbi. Uhum. É bem interessante. A série aborda uma família que o filho se curou, que tem esses problemas, e que na mesma cidade tem esse grupo de vamos dizer assim, de caipiras. Grupo de caipiras. É bem interessante essa abordagem, porque será que se ele tá com uma cura, você poderia conviver com o tipo mesmo depois de tudo que você fez? Ah, é. Seria interessante. Ia ser estranho, mas só que você ia querer viver. Ah, se bem teve todo o trabalho de arranjar a cura. Se bem que isso foi uma ideia agora que você tem que pensar. Nem todo zumbi come gente. É. Cara, numa cidade, depois que tem muito zumbi, você vira um zumbi, não tem muito mais o que comer. É. Meu zumbi não come outro zumbi. Tá ainda, tá também outro. É. O que é muito zoado. Se ele anseia a carne, ou seja, ele não pensa o que seja. Não, mas quanto mais fresco, melhor. É coisa. É o tipo básico. Coisa fresca. É. Alimento fresco. Isso é um dos instintos mais fortes que tem. E é uma coisa que também é certa, por causa que os seus zumbis são todos deteriorados assim. Por que uma pessoa, o cara não, o zumbi não comeu até o final? Porque não deixa de ser uma pessoa. O estômago dele é do tamanho normal. É. Então ele vai comer até sentir e acabou assim. Será que ele se sente cheio? Eu acho que ele se sente que não cabe mais nada. Ele cheio não está. Por isso que ele para de comer. Mas se sentir cheio não, porque quando ele vê outra carne que ele sai. Vai embora. Aqui não dá mais. Parece que o zumbi. Ele é instintivo, totalmente instintivo. Eu seguia o nosso lado irracional. Tem dois. Não, eu acho que é o nosso lado irracional, só que bem reduzido aí. O lado é sobrevivência. Ainda mais, ele só quer comer. Não é sobrevivência. Primeiro que ele não está mais vivo. Então, basicamente, o zumbi é um cara na Nike. Sabe por que o zumbi? É um cara na Nike. O zumbi perde. É o cara saindo pra. Sei lá, pra discoteca. A maioria dos zumbis perde o senso de sobrevivência. É. Por exemplo, na Guerra Z, eles se jogam de prédio. Ah, e tipo, como se fosse um animal, velho. Vai correndo atrás da presa e O cara sobe no helicóptero, ele vai lá e se joga no prédio, continua correndo. Até, menos racional do que o animal. Mas ele coloca um fogo, o zumbi vai atravessar o fogo, mesmo se ele se queime, não chega nem no final. Não, ele vai até o fogo, pois é. Na abordagem clássica... Então ele fica só basicamente com o instinto de comer. Na abordagem clássica, os zumbis antigamente comiam carne pra esquecer a dor da morte. Na abordagem clássica. Ah, é? Eu já ouvi isso antes, que é mais sinistro ainda. Inclusive, entendeu? Os ghouls. Ghouls? É, aqueles zumbis, os famosos zumbis, aqueles que... dos vampiros. Ah, o vampiro te morde, mas ele não te mata. Tu vira o escravinho dele. Isso. Tem que se alimentar de vida. É desse sentido que se encaixa, inclusive. Enfim, mas isso aí... Não, isso é interessante. É por causa que não dá... Se a gente fosse falar sobre todos os tipos de zumbis que tem, cara... A gente tem que falar do jamaicano, que não é uma pessoa, digamos assim, morta. É uma pessoa escravizada por um feiticeiro. Que... Ah, vamos falar? É bom falar isso. Eu já falei. Não ouviu, não? Não, tu não falou. Só falou mais ou menos. É assim, porque... Existem zumbis. Existem. Seriam aqueles escravos feitiçados. Não exatamente feitiçados. A pessoa faz o quê? Ela é enterrada... Durante um tempo. Viva. Daí quando o sangue falta no cérebro, você pode até sobreviver. O oxigênio falta no cérebro. E você pode sobreviver, mas vai ficar sem sequelas. Então as pessoas ficam com sequelas muito fortes. Deixa eu dizer, existe um filme disso. Perdem a personalidade. Existe um filme disso. Qual é o filme? Pois é, eu tô tentando lembrar aqui. Mas existe. Quanta utilidade. Não, o filme. A maldição dos mortos-vivos, se eu não me engano. É falar sobre um cientista que ele vai pra Jamaica investigar uma. Essa zumbificação que ele. Inclusive, ele vai atrás de um feiticeiro que faz ele isso. Ele vai atrás de feiticeiro, só que ele mexe com os rituais de um grupo lá que usa essa feitiçaria pra dominação. Inclusive, o protagonista dele foi mesmo o cara que fez o Indiana Jones. Harrison Ford? Isso. O que é mais sinistro é que essa substância até um tempo atrás, ela não tinha, digamos assim... Que substância? Tinha a coisa desconhecida nela, né? Lá tem uma substância. Ah, isso. Tem uma macumba lá. É uma macumba. É. Mas não é macumba no final, é biologia. Não, é biologia mesmo. Não, é tipo. O grande mote do filme é que tem feitiçaria ligada com rituais e um cara, um cientista, vai investigar isso. Pra ver não, se... mas lá no filme tem o lance da ficção, porque lá ele é realmente um feiticeiro. Inclusive na parte final ele tem aquele lance de contato. Tanto é que no final do filme que salva ele, que ele veio aqui pra Amazônia, ele virou um regional, cara. E estudou com uma tribo daqui como utilizar magia de índio. Então, tá vendo? O que salvou ele foi isso. Regionautas, meu amigo. Aqui é outro nível, malandro. Os Black Mages do Final Fantasy são treinados aqui. É isso aí. Você não sabe quantos nós somos e qual é a nossa capacidade. É. Só saberá. Não duvide do nosso convite. Só saberá na hora da trilha. Detalhe. Não somos mal convite. Não. Você não é? Eu não. Ah, tem classes, né? Mas não é claro. São várias classes. Vem sim. Pois é, vamos usar. Não, antes de a gente falar de zumbi, vamos dar uma leve paradinha aí pra musiquinha, né? Manda ver. Estamos aqui na 104,9 de volta, Rádio Pedra Pintada, Itacoatiara, Amazonas, e temos aí o programa Regional, não esqueça. Isso, Regional. E temos aí o recado do nosso patrocinador. Aí eu te pego. Você tá aí com essa casa, tá entediado porque seu computador quebrou, né? É, tô ligado. Agora você vai pensar, poxa vida, onde é que eu vou consertar esse negócio? Vai lá e for presente, tá lá e for presente, você conserta o seu computador, conserta o seu modem, conserta o que você pensar que tem, tiver um filme, uma bateria, você conserta, mano. Lá, você fala com o nosso patrão, o Blanca, e você vai ver que lá o negócio é correto, lá é lá. Info presente. Onde é que é mesmo, Blanca? É a próxima, Batalhão, Avenida Marandrias, 1272, São Jorge. Não tem erro. Todo mundo conhece lá. Procure pelo Grijoto, também conhecido como Blanca, nossa pequena tema. Eu acho que tá acabando. É. Só é que não. É um apocalipse zumbi. É. Um apocalipse zumbi tem que um final. Quem ia? No final tem todo mundo se matando. Todo mundo se matando. E depois? Não. Antes de acabar. Acho que depois. A gente tem que frisar o seguinte. Tá? Deixar bem claro uma coisa. Com apocalipse ou não, numa situação que o bicho pega, o homem se transforma. É. Isso aconteceu muito, sabe aonde? Durante o tsunami, lá na Ásia. O que teve de gente sendo presa por tráfico humano, trabalho escravo, tráfico de órgãos, não foi fácil. Então, mesmo que seja uma ameaça galhofa, o apocalipse zumbi mostra muito na nossa faceta como ser humano. Você não deve assistir um quadrinho, Não deve ler um quadrinho, assistir um filme de ficção e tal, pensando só na ficção. Você deve ver principalmente a temática. Porque a temática de qualquer filme de zumbi é o comportamento humano. Tanto o comportamento totalmente irracional da parte dos zumbis, quanto o comportamento extremo daqueles que estão sobrevivendo. Porque numa situação extrema, como a gente mencionou aqui várias vezes, o ser humano dispersa o seu lado mais... O seu lado... Dark Holly? Seu lado Dark, né? Esquece o Holly, é só o Dark. Ele torna-se, entendeu? Parte dessa agonia. Porque a pessoa quer fazer, quer sobreviver, quer ter aquele luxo. Não importa a vida do próximo. Vai ter gente que não vai pensar mais. Tem zumbis hoje em dia, sabia? Eles só estão preocupados na sua própria barriga. Com certeza. Porque esses zumbis, a gente vai falar de outra oportunidade. Então, vamos lá, pro conselho do He-Man. Crianças, hoje nós aprendemos sobre apocalipse zumbi. Mas não só sobre apocalipse zumbi, sobre estar preparado. Estar atento. E sempre espere reações adversas dos seres humanos. Primeiro que não vamos generalizar. A gente falou de apocalipse zumbi aqui, mas apocalipse pode ser de qualquer jeito. E vai depender de você. Depende. Se for uma explosão solar, já era. Não, se for se for uma coisa tipo do filme É o Fim, aquele filme de comédia, É o Fim, você já assistiu? Não. Não. O pessoal que está ouvindo e já escutou? Não. Aliás, não. E que já viu, vai entender. Não. Se for nesse sentido, porque o filme lá, é aquele. Vem os demônios do inferno para a terra e eles vão lá passar os 1000 anos escravizando os seres humanos. É aquela ideia bíblica. Fácil. Ou seja, se for nesse sentido, beleza, falou, não tem jeito não. É o teu julgamento, bacana. Agora, se formos pro lado biológico, né? Aí sim, vai depender muito de você. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: eu não vou dar muitos conselhos, porque eu vou guardar isso pra mim. Afinal, eu vou sobreviver, vocês não. Se virem. Eu sei onde não, é. Se conselho, primeira coisa. O conselho seja um regional. Se você for um regional, eu já tô lá na minha. Se você for um regional, tá? Talvez o Dark Holly dê esses conselhos. Não quer dizer que a gente vai deixar isso só pra nós, mas também a gente não vai liberar pra todo mundo. Ouviu, meninas? Sempre é isso. Vamos acabar logo com esse negócio. Bote música. Alguém tem que repovoar isso aqui. Bote música. Tem que ter o senhor paraíso. Enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um Regionauta. Feliz Halloween. Mas ele já passou, infeliz. Mas tem que dar um fim de Halloween. Isso é um especial de Halloween também, lembra? Não é. É sim. Vai ser na semana seguinte. Não, é sim. Não é. É sim. Não é. É sim. E eu tô sempre certo. Bye, bye.